boa tarde. 1935, boa tarde, igual 924. Passou na volta, prosseguir de boa volta, por favor, da porta. Aos 1-1, reporte na final normal, nosso set checado, aqui, Quebec Serra, 130 graus com 8-9. Boa. 1924, contato radar na decolagem, saída pouca, transfer Aracaju, subiu ao nível 310. Aracaju 310, igual 924. 489, livre táxi, taxi Juliette Alfa, reporte novamente antes do taxi Delta para instruções. Juliette Alfa, informará antes da Delta, o 35489. Delta, reautorizado, descendo nível 1, 950. Livre de carga, reporte na saída do mesmo para ingresso no pátio principal. Reporte na saída do pátio de carga, até 393. Azul 4089, após o ingresso da aeronave da Gol, no pátio à sua direita, pode ingressar na Delta e transferir para a torre em 1-1-8-6-12, 1011 é o ajuste. Obrigado, vai ingressar na Delta, porém seria um TAN, né? É, desculpa, conheço. E se toda a sua frente vai ingressar à sua direita, à esquerda dele, aí após o ingresso dele, pode ingressar na Delta. Tudo entendido, então. Obrigado, 8-6 a torre. Salvador, Salvador, ponte para trás do Santo. 3192 para o pushback acionamento. Só um minutinho, aí tem uma aeronave da Trip, tá? Uma terra aí, tá passando agora essa retaguarda. Após a passagem dele, cobrimos a equipe de pátio, tá ali o pushback no 7, chame táxi. Excelente, após o... Atrás pode passar, pode iniciar o push, chama lá pra trás, 3192. Tempo 1935, uma boa tarde. 1935, boa tarde, gol no 333. Iniciar agora o 3192, chame táxi. O TAN 3192 vai manter a posição por aproximadamente 5 minutos. Sim, então chame novamente para a nova autorização. Reportaremos, obrigado. Passagem suba ao nível 380, na saída Gole, transição Gonza. Na saída Gole, Gonza, com o 1333, terminal 380. Bom, 7926, 2525, alterna 2525, 2425. Bravo, Bravo, Eco Delta, velocidade a chegar, qual será a chegada notícia? Pronto, então tá pronto, ali o pushback chama táxi. 5549, táxi sempre em frente, primeira esquerda, táxi Delta, mantém a posição, chama a torre 1186-12, ajuste 1011. 11, 10, conta o trip. Pesada decolagem da 1-0, 150 graus com 8-9, 4-0-8-9. Livre decolagem da 1-0, obrigado, 8-9. Torre, o trip 5-4-8-9, próximo delta. Sente, observe a corrida do azul após a linha e mantém 1-0. Após o azul, a linha mantém 1-0, trip 5-4-8-9. Quebec Serra, solo Zuno 4, libere pista direita, táxi livre até a companhia, boa tarde, Quebec Serra. Uno 924, chame Centro Recife na frequência 1-26-85, alterne 1-25-45. 2085-2545, igual 924. Azul 4089, decolou Zuno 5, chame controle em 119-35, boa tarde. Boa tarde, senhor, obrigado. Nada. Oi, boa tarde, Azul 4089, decolou da 1-0, cruza 1300 da Ordinaire. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El Transão Biné. Confirmando 300, receita. Está entendendo que está querendo solicitar o nível 300? Negativo, é o 360 mesmo. Sim, autorizado 360, Azul 4089. Claudiné. Obrigado. Esquerda, após ela, ela vai ser autorizada. Termina minha hora. Taxi 3192 com 119 a bordo. Chamando 742. Zona Natal, 3 horas e 5 minutos. Tem passo de vigilância, batendo 370. Jet Alpha, repete antes da taxi Delta nessa frequência ainda. Taxi e a Juliette Alfa, reportaremos antes da Delta nesta frequência, TAN 31910. 1333, chame Centro Recife na frequência 128.8, ATR 1133.25. Bota Taxi 661. Boa tarde, Papa Romeu Bravo, Eco Delta, transfere. Papa Romeu Bravo Eco Delta, sua identificação autorizado chegada Mari, desse mantém a nível 050. Autorizada Mari para o 050. Autorizaria o procedimento RNAV para a pista no zero? Após ITAP será autorizado, Papa Romeu Bravo Eco Delta. Após ITAP será autorizado, Bravo Eco Delta. Controle Salvador, boa tarde, o TRIP 5489, cruzando 1500, na Golival. Trip 5489, contato radar na decolagem, suba ao nível 160 na saída Gole. 160 na Gole, se escuta o 489. Voo 1333, chame Centro Recife na frequência 1288, ao TRN 1-3325. 1288, 1-3325, obrigado, boa tarde, voo 1333. Tem a restrição da saída, Gole? Afirma, 489, manterá a restrição. Tem trip 5489, autorizado direto Vitória da Conquista. 5489, direto Vitória da Conquista, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4064. Azul 4064, ação identificação, autorizado. Chegada Mari, desse mantém a nível 060. Chegada Mari, 060, 4064. Novamente, uma boa tarde, o TAN 3192, na Juliette, ingressando na Delta. Gente, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira deslocada, 120 graus com 8 nós, TAN 3192. Além decola, cabeceira 10, deslocado, TAN 3192. 4, número 2, para aproximação, Salvador. Gente, reduzindo 250, 4064. Para as comunicações, ao nível A, no 320, reação de navegação, Lua Sagaz, altera Centro Brasília, em 1, 2, 3, decimal 0. 9, a pré identificação vigilância, tudo mantém em nível 360. Índio, Papatango, até o Índio, ainda não tem uma escuta. Juliette Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Juliette Alfa, está Delta, 36, meia hora. Controle Salvador, boa tarde. O TAN 3192, 1700 pés, no perfil da Puca, Jamô. TAN 3192, contato radar na decolagem. Suba nível 330 na saída Puca, transfer Aracaju. 330 pro Caracaju, TAN 3192. Esquerda, pro A0, 10, limitado pelo curso do localizador, Azul 4064. Pro A0, 10, limite ao localizador, 4064. São 3173, centro Brasília, 2000, 2005. Responsabilizado. 2500, reportado estabilizado, Renato. Braveco Delta. Vito, cruzamento da final 1-0, Papatão Hotel, Índia, Índia. Vai se manter deixando o externo à esquerda, senhora, sem interferir aí na aproximação de elétrico. Sim, se é a 500 pés, Hotel, Índia, Índia. A indicação que estou tendo aqui é 800 pés. Estou mantendo 600 pés agora. Deixa para 500 pés, Papatão Hotel, Índia, Índia. Cabeceira deslocada, o vento de 120 graus, 8 nós, TAN 3661. Desregular pista 103661. 011, reporte estabilizado. Proa 065, localizador, descendo para 3000, como é estabilizado, azul 4064. Papá Romeu, Bravo. Eco Delta, informa o tráfego, 12 horas, 8 milhas, mantendo sobrevoo a 500 pés, não interferirá com sua aproximação, Bravo Eco Delta. Aciente do tráfego, Bravo Eco Delta. 14064, redução para 1809. Informo que o tráfego que o precede está 8 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 1.75 nós a um Bravo Eco 40. 7, reduzindo 1.809 para 0.64. Autorizado chegada Mari, desse mantém a nível 050. Desculpa, chegada Mari para 050. Eu nomeio a todos e informa que a efetoral RNAV da 190. Gente, após ITAP será autorizado RNAV, voo no 648. Após ITAP será autorizado, voo no 648. Na sua escuta. Descida para a conquista, autorizado 090, estimando pouso aos pontos 743. Ono 92, chame Centro Recife na frequência 126.85 até 2545. Poderia cotejar a primeira novamente, senhorita? Ono 2685 a primária, Ono 2545 a secundária, até 3192. Tá copiado, obrigado, uma boa tarde, boa semana. Bravo Eco Delta interceptando a final RNAV. Papá Romeu Bravo Eco Delta, completo final RNAV, chame Torre 1 no 8.6. 786, uma boa tarde, Bravo Eco Delta. 1126.55, alterno 24.25, data 507. Dado ILS, sem o glide, aguarde transferência de comunicações, azul 4064. Centralizado ILS sem glide, 4064. Controle Salvador, muito boa tarde, novamente, TAN 3661, passa agora 3500 na DAEL. TAN 3661, contato radar na decolagem, suba ao nível 220 na saída da DAEL, transição Coral. DAEL Coral, no presente autorizado, voa Coral, 3661. Mantém o perfil de saída, TAN 3661. Deu para 220, 3661. Reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo aproximação para 064. O 064 informa que o tráfego que o precede está no momento no marcador externo, 5 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 120 nós. Complete final ILS, seu glide, chame torre em 1 no 8.6, azul 4064. Gente, complete, chama torre 286, azul 4064. Pela restrição de pista, será que não é necessário a gente fazer um atraso aqui na aproximação, porque ele está muito mais lento e acho que vai demorar para levar a pista à frente do 4064. Aguarde coordenação do 4064. Tá, vamos aguardar nesta frequência. Se for necessário, eu espero um pouco aqui na tua escuta ainda. Israel, com a cabeça deslocada. Cheque 3 em pouso livre no 0, 140 graus, 10 nós, Bravo Eco Delta. Baixado, checado, Bravo Eco Delta. Gente, livre pouso, pista no 0, Bravo Eco Delta. Delta, livre pouso. Tri, caso queira fazer espera, está a seu critério. Bom, também reduzimos para a mínima, passando então a torre. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle, o TAN 3661 solicita. TAN 3661, prossiga. Você vai coordenar a prova de Coral ou Isuda para o TAN 3661, senhora? Ou de Ilhéus, está presente? TAN 3661, para coordenação, chame Centro Recife, na frequência 128.8, alternio 133.25. 128.3325, grato, uma boa, 3661. Zero graus com 7 nós. Formarei pista livre azul 4064. Gente, 4064. R nave da 10, autorizado Serra Pinto 366, desça para 25. 00PES, ajuste 10, 11, reporte estabilizado. Está presente, Serra Pinto 366, 2500, 10, 11, reporte estabilizado R nave, 10648. Terminal 1-33-25 até a volta. A 3661, ao cruzar o 150, está presente, fale uma prova de Rio Fome. Delta Solos 33, Libéria direita, chame Sol 1219. Libéria direita, 1219, boa tarde. Boa tarde. 4-9, Delta relembrou? Solo Salvador, boa tarde, Papa Romeu Bravo, Eco Delta, livrando a pista. Boa tarde, Mike Eco Delta. É, Bravo Eco Delta, vai pra qual hangar? Vai ficar no pátio da missão geral, senhor. Então, táxi em frente, Alfa, táxi Kilo, pátio 3, atentando as penalizadoras no solo. Alfa, Kilo, pátio 3, Bravo Eco Delta. Índia, prossiga. Agora o setor de bateria, está com o corredor do litoral, prossegue no corredor AC para Salvador, mantendo 107. Sim, Gente, para Batanguatá Índia ainda, ajuste ainda 10111, reposte na vertical do Parque Piclás Turbo, Batanguatá Índia ainda. Índia. Salva Delta Approach Control, para Batanga Lima Kilo Zulu, we have square back information, maintain a flight level 090 with you. Batanga Lima Kilo Zulu, Squawk Ident, mantém flight level 090, flyhead Bonfire Arrival, to intercept Bonfire Arrival, report Red for Cent, para Batanga Lima Kilo Zulu. Squawk Ident heading Bonfire, report to Red for Descent, Lima Kilo Zulu. Gol 1648, Serra Mito 366, Campo Vista. Gol no 648, redução para aproximação, completo final RNAV, chame Turiono no 8-6. Reduzindo no 8-6, ou no 648. 09, na minha escuta. Em frente, Alfa Juliette, portão 9, na escuta, 4064. Bom momento. Onde? Petrobras. Beleza, tô lá. Visual com a cabeceira deslocada em 1.200 metros, o vento é de 160 graus com meia dúzia nós, voo no 648. Você já está com a vista, a cabeceira deslocada, voo no 648, baixou o trabalho. Impulso autorizado, pista no zero, voo no 648. 648. Batango Lima, Kilo Zulu, Sense Flight Level 050. 2050, Lima, Kilo Zulu. Batanga Hotel Índia, para ingresso do circuito de tráfego, chame Torre 1 no 8-6. Índia.